ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre de hoje. Hoje é um Tema Livre especial, nós vamos fazer uma retrospectiva de 2012. Fizemos já um programa de retrospectiva e esse é o segundo programa, não só retrospectiva, mas também uma prospectiva para 2013. Vou ver o que, que vai mudar, o que, que a gente espera em cima do que aconteceu, o que, que a gente espera que venha a acontecer. Conosco aqui no estúdio, o advogado André Perecmanes, que é membro da Comissão de Segurança Pública da Seccional Rio da Ordem dos Advogados do Brasil, e o pesquisador em Design e Artes da UFRJ, Otávio Aragão, professor de jornalismo gráfico. E eu estava comentando ainda há pouco, Perecmanes. Bom dia, antes de qualquer coisa, bom dia para os dois. Bom dia. Bom dia. Estava comentando com o Otávio ainda há pouco, que, e até com a Luciana, que eu sou de um tempo em que, a essa altura do campeonato, a gente já tinha as edições das revistas, né? A Veja já saiu com a retrospectiva 2012, o que é previsões para 2013, e hoje em dia a gente não tem mais isso. Será que isso é um fenômeno da comunicação via internet, comunicação online em tempo real? Será que isso é sinal dos tempos ou é... as pessoas não estão mais dando muita importância pela velocidade dos eventos ao que aconteceu mês passado, ou aconteceu em janeiro, por exemplo, de 2012. O que você acha, André? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Golo. Eu acho, na realidade, que com a mídia pela internet, com o jornalismo pela internet, o jornalismo escrito se perdeu muito, né? Agora, eu acho que eu já pude ver, na verdade, a Veja, a capa da Veja da retrospectiva. Para esse final de semana, elegendo aí os novos heróis do Brasil. Ai. Segundo a Veja, os isso ministros é outro, do Supremo Tribunal outro Federal. Pois é, esse é outro aspecto. O que é que vira notícia? Exatamente, né? Quer dizer. Mas eu acho que realmente é um fenômeno, me parece, irreversível. Quer dizer, a gente tem a notícia em tempo real, então. Me parece que isso não... Eu acho que, o Aragão, acho que as notícias vão atropelando a gente, e esse negócio do tempo real, você acaba perdendo muito a noção do tempo, né? Aquela, tem gente, por exemplo, que só lembra da última coisa que você disse, não lembra de coisas anteriores. Eu chamo isso de achatamento histórico. Achatamento histórico, é verdade. Eu chamo isso de achatamento histórico porque é como aquela eleição de mulher mais bonita do século. Sempre vai ganhar a da semana passada. Exatamente. A mais bonita da semana passada. Estava na novela da semana passada. Aí ela ganha melhor do século. Mas é uma falta de perspectiva. Agora, você falou uma coisa interessante sobre um efeito colateral da internet. Eu creio que sim. Como eu trabalho muito com a faixa etária de 20 anos... Eu percebo que para essa garotada não há muito uma coisa que nós tínhamos, que era uma noção hierárquica dos acontecimentos. É verdade. Tá? Para eles, se você fala alguma coisa dos anos 60, 70, 50, 40, para eles está achatado tudo numa folha única. É tudo uma coisa só, Eles não têm uma noção de perspectiva mesmo. Tá? E isso está cada vez, não diria pior, mas cada vez maior. Né? Essa noção do que é que veio antes, o que é que veio depois. As pessoas perderam. Eu perguntei outro dia: quem vocês acham que veio antes? Bing Crosby, Frank Sinatra ou Elvis Presley? Ninguém sabia. Quer dizer, para eles era. Aliás, poucos sabem quem foram cada um deles, né? Sabe o Elvis Presley? Eu acho que o Elvis e o Sinatra né? Sim, em termos, né? Sabe assim, se você puser a foto. Quem desse aqui é o Frank Sinatra? Pois é, James Dean, Frank Sinatra, não sei quem. Isso é verdade. Quem marcha, ele não sabe quem é. Bing Crosby, então, nem falar. Agora, o Elvis, não. Todo mundo sabe quem é o Elvis, porque Elvis está vivo, né? Elvis não morreu. Como o mundo também não acabou, né? Não é isso? Aliás, isso é uma coisa também. Falaram tanto que o mundo ia acabar, e falaram do que dos maias, tanto dos maias. Tem tantos, né, rapaz? Os maias que a gente conhece aqui no Rio de Janeiro não iam acabar o mundo, né? De maneira alguma. André, você fez uma cara de que parece que você acha que iam. Como é que é? Como é que é essa história? Como é que vocês viram essa história do fim do mundo? Bom, eu evidentemente, eu me considero uma pessoa bastante cética, né? Então eu não acreditava minimamente no fim do mundo, mas embora eu tenha achado que em 2012 nós tenhamos tido pequenos momentos de fim do mundo, né? No sentido figurado. Tivemos alguns eventos, pelo menos na nossa área, na área jurídica, sobretudo na área jurídica penal, em que realmente acho que nós caminhamos a passos largos para o fim do mundo. Diga aí alguns desses eventos. Bom, eu acho que, até já entrando num assunto um pouquinho mais sério, que nós tivemos agora no final do ano a aprovação em primeiro turno já do novo projeto do novo Código Penal, e eu acho que nós temos ali alguns avanços, mas severos retrocessos, por exemplo. Né? O que você destacaria como um retrocesso mais grave? Olha, na realidade o novo Código Penal, ele traz configurado ali uma ideia de socialização do direito penal. Nós partimos de uma premissa, de uma realidade, que o direito penal, ele atinge apenas uma parcela específica da população. Ele é essencialmente seletivo. A gente até teve a oportunidade de conversar sobre isso. Isso é verdade. Ele é concebido e feito para atingir uma parcela de excluídos, de pessoas marginalizadas que estão, enfim, à parte da sociedade de consumo. Para corrigir essa distorção, o que, que se está propondo, ainda que não abertamente, mas do ponto de vista prático? Socializar o direito penal. Ao invés de se caminhar no sentido mais progressista, de reduzir a incidência do direito penal, reduzir a incriminação de condutas, que já está provado que não tem qualquer efeito para a redução de criminalidade, porque a criminalidade não ela é, na verdade, muito mais um fator social do que é caso de polícia, né? Do que é caso de polícia, exatamente. Segurança pública não se resolve com polícia, política, é diferente. Então, na verdade, está socializando o direito penal, quer dizer, se está ampliando os tipos penais para agora, então, se punir muito mais condutas do que se puniria, se punir de forma muito mais grave. Nós temos ali no projeto do novo Código Penal, por exemplo, um crime que é o crime de enriquecimento ilícito, né? Que é um crime, enfim, que a sociedade como um todo, muitas vezes mal informada, aplaude, mas que traz um retrocesso histórico enorme, que ele traz o que a gente chama da inversão do ônus da prova. Sim. É uma das regras primeiras e mais básicas do direito penal, é que a prova, o ônus de provar a alegação, está na mão do Estado, está na mão de quem está acusando. De quem acusa. Exatamente. E agora, com esse tipo penal de enriquecimento ilícito, nós temos essa inversão. O indivíduo tem um patrimônio e cabe a ele provar que ele tem origem para aquele patrimônio. Que é patrimônio ilícito. Exatamente, não ao Estado provar que a origem é ilícita. Sei. Ou seja, se está criminalizando agora a propriedade. Agora, o André, essa questão também tem a ver com uma postura mais ampla, mais abrangente, que é a própria reforma do Código Penal, por exemplo. Você tem a lei seca, que pune agora com mais rigor ainda, e pune no bolso com quase R$2.000, a multa que era de quase mil, e as pessoas não cometeram crime algum. As pessoas estão ali dirigindo o carro e pela possibilidade de virem a provocar um acidente, elas já são multadas, o carro rebocado, já perdem pontos, já tem a carteira apreendida. Não é a mesma coisa? Você não está invertendo também? É muito boa essa sua colocação, porque na realidade, Golo, esse é um ponto muito pertinente. Essa questão da lei seca diz respeito muito à impunidade. As pessoas acreditam que a redução nas mortes no trânsito e que a redução nos acidentes tenha se dado por conta do endurecimento da lei. Não é verdade. Não é verdade. O que reduziu foi o aumento da fiscalização. Sim, como também o enriquecimento ilícito, a mesma situação. Parte-se do princípio de que se a pessoa é rica é porque ela está roubando. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Deixa eu dar um bom dia aqui para o Marcos Romão. É a criminalização da propriedade. É um muito bom dia, cheguei realmente um momento chave aqui do programa. Nosso radialista de plantão. Exatamente. O Romão, ele demorou um pouco a chegar, porque ele mora em Niterói, lá em Santa Rosa. Então ele demorou um pouquinho para chegar, porque hoje nós estamos hoje o tempo está meio esquisito aí, o trânsito, tudo está diferente. Está meio devagar. E nós estamos, o Romão é jornalista e sociólogo. O Romão é mais do que isso, ele é dono de emissora de rádio, ele é dono de uma rádio na web, uma rádio inclusive que tem sede lá em Hamburgo, na Alemanha, chamada Mama Terra. Olha, você não fala isso, vou acabar sendo criminalizado. Você sabe que... Não, você vai ter que provar. Não, você vai ter que provar a origem. Eu quero que ele prove a origem do seu empobrecimento. Porque você é dono de uma rádio e não tem dinheiro, não pô. Não tem dinheiro, exato. Chega atrasado a um debate às 10 da manhã, porque não tem grana para chegar. Não tem grana para pegar um táxi, né? Agora é o seguinte, nós estávamos comentando aqui no início da retrospectiva, isso é uma retrospectiva e ao mesmo tempo uma perspectiva para o ano que vem, o ano que começa, e nós estamos num papo muito aberto, porque não existem mais as retrospectivas mesmo, você tem essa da Veja e tal, mas até o André estava lembrando que você pega lá e assim, as retrospectivas elas são seletivas, né? Então as notícias, a edição da notícia já é seletiva. Agora, na retrospectiva, mais ainda, porque você elege quem é que foi o que foi mais importante. E o Aragão lembrou bem que assim, a mulher mais linda do século foi a Miss do mês passado. Não foi nunca a do século XX, digamos, né? A de 1928. Marilyn Monroe perde para pra moça da novela. Né? Perde para a força da novela. Atriz da novela. Isso, e aí, quer dizer, essa coisa, a gente está tratando da a notícia em si, e mais do que a notícia em si, o fato de que nós temos um avanço de tempo real, online, das notícias, e isso desvalorizou muito, como lembrou o André, desvalorizou muito o papel impresso da imprensa. Né? Então, embora esse papel, e você é advogado e sabe disso, que advogado lida com essa coisa, o papel ele tem uma função documental, né, que a internet não tem. Então, se você tem aquilo ali no papel, né, escreveu, assinou, meu irmão, dançou. Não é como mandar um e-mail, embora já haja um avanço nessa área, mas ainda não é a mesma coisa, né, André? Então a gente estava falando desse aí, Eu achei interessante, eu peguei essa parte aí que falou da criminalização das situações, né, e do aumento das penas, realmente aumento de pena não adianta. Inclusive me lembrou um exemplo muito bom que aconteceu ano passado, lá na Alemanha, uma bispa, sim, decana da igreja metodista de Hamburgo, do norte da Alemanha, foi flagrada no carro e fez o teste de bafômetro, havia bebido um pouquinho mais de vinho. Não pagou multa, pagou tudo, mas no dia seguinte ela pediu demissão do cargo de bispa. Esse foi o grande exemplo que ela deu, enquanto uma autoridade, ter sido flagrada numa situação dessa. E aqui a gente tem o Luciano Huck, né? Ela não precisou receber uma pena, porque ela, como uma bispa, como uma chefe de igreja, ela deu um exemplo de que ela tinha cometido um erro. Líder religiosa, pelo menos para o rebanho dela, ela tinha que dar uma satisfação. E né? Aqui o que nós vemos na realidade é que pode se aumentar a pena, pode se aumentar bastante a pena, para botar 40 anos. Né, que é a pena que estão dando agora, pode aumentar se a pessoa não reconhece que fez o crime. Se a pessoa que está lá em cima, numa posição alta na sociedade, não reconhece que fez o crime, não adianta nada. Você pode dar 100 anos que ele vai continuar fazendo esse crime. É feito mais ou menos os crimes do Esquadrão da Morte aqui no Brasil, em que todo mundo sabe que a polícia mata, e mata mesmo, institucionalmente, muito bem organizado. O próprio presidente da OAB agora coloca sobre São Paulo que se mata à vontade. Então existe a pena de morte. Diminui o crime ou aumenta? Eu acho que essa análise da educação é que precisa começar a entrar. A sociedade precisa entender que matar é crime, que andar bêbado é crime, que roubar é crime. Na verdade, as pessoas entenderem isso, pois não precisa nem ter pena, não vão fazer. Mas aí, Romão, você precisa ter, o André e o Otávio, você precisa ter uma mudança cultural. Você precisa ter, mais do que uma mudança cultural, você tem que ter uma mudança do próprio Estado, da organização do Estado e da sociedade. Quer dizer, o Estado tem que ser um instrumento a serviço da sociedade e não o tutor, como é hoje, né? E nós temos que sair dessa coisa da outorga. A gente tem, o Estado deixa a gente sair depois das 10 da noite, o Estado deixa a gente voltar, o governo deixa a gente descontar isso, o governo deixa a gente fazer aquilo, ou não deixa a gente dirigir depois de tomar um copo de cerveja. Quer dizer, essas são situações em que você confronta diretamente a cidadania. Aí você amarra o burro do lado errado, não tem jeito, bicho. Aí você tem que vai ficar penalizando, aumentando pena. Exato. Quando a solução é abrir porta de cadeia. A né? verdade é que meio nós... milhão de presos no Brasil. É, a verdade é que nós vivemos numa balança, né? A gente anseia pela democracia, mas no fundo gostaria muito de ter um paizão tomando conta de tudo, não, né? Isso fale por você, eu não gostaria, não. Eu também não, mas mas é uma conscientização... Essa é a posição, é o senso comum, né? É, me lembro da minha mãe dizendo que falta um líder neste país. Já era bolas, não falta. É, pois é, falta o Getúlio. Não, socorro, pois né? Pois é, os caras querem isso, né? A verdade é essa, que a gente tem saudade do Getúlio. Todo mundo, quando a liderança política e o cara surge, um líder político nacional, o cara vai falar das conquistas da CLT, do trabalhismo, de não sei de que, daquilo tudo que tem 60 anos, 70 anos, quer dizer, nós tivemos também um período da ditadura que esvaziou demais, né? Todo mundo fica o tempo todo procurando herói, né? É, pois é, você fica procurando quem vai resolver o seu problema, principalmente isso, né, André? Quem é que vai resolver o seu problema? André, o último foi o Lula, né? É, também, né? O último foi o Lula. Agora é a Dilma, né? Mais que é ou a menos. Mãe do PAC, né? Mãe. Não, aliás, os jornalistas alemães, teve um amigo meu que lá de Berlim, ele passou um tempo aqui no Brasil, ele falou, pô, lá no Brasil tudo quanto é problema está resolvido, isso foi no tempo do Lula. Que dizia o seguinte, se tem um problema dos pretos, você dizia assim, ah, o Lula falava, eu sou mais preto que todo mundo e resolveu o problema. Problema de mulher, eu sou mais mulher do que todo mundo e resolveu o problema. Se tem problema de aposentado, eu sou... E tudo, Lula foi tudo, realmente foi um super pai. E está uma sociedade meio órfã, é o que dá para notar aqui no país. Uma sociedade órfã, todo mundo precisando que o guarda da esquina diga se você pode passar. Não, o guarda é que tem que dizer, porque todo mundo vai lá cobrar dele essa função também. Exatamente. Né? Como, aliás, eu estava vendo esse negócio, o tráfico dominava as áreas onde hoje está o PP, porque o tráfico, inclusive, intervinha nessas situações cotidianas, na briga do casal. Até a briga de Maria Mulher. E hoje... As UPPs fazem isso. Quer dizer, então não houve muita mudança nos papéis, houve mudança dos atores. Como é que você vê isso? É verdade. Essa questão das UPPs, inclusive, é uma questão muito interessante, porque essa é uma outra falsa ideia de revolução na nossa segurança pública. Aliás, eu acho que nós vivemos, aproveitando né, o tema aqui, retrospectiva, nós vivemos um ano de falsas ilusões. Né? A sociedade tem tratado as UPPs, que são um avanço, indiscutivelmente são um avanço, mas tem tratado as UPPs como a revolução da segurança pública. Mais uma vez, voltando a isso, como se a questão de segurança pública fosse resolvida com polícia. Né? Coitada da sociedade que precisa de polícia para se regular. A verdade é essa, dentro do que o Ramon já estava dizendo. Então, e voltando também ao que a gente estava dizendo, com relação à lei seca e a aumento de penas, estatisticamente está provado, não há qualquer redução de criminalidade pelo endurecimento das penas. Basta dizer que nós temos a lei de crimes hediondos, que é de 90, depois foi alterada em 94, que não reduziu criminalidade. O que vai efetivamente reduzir criminalidade... É a redução do fator criminógeno, do fator que gera a criminalidade. E ele é essencialmente, pelo menos em sua grande maioria, na grande maioria dos casos, social. Você evitar que aquela situação que leva à criminalidade, de desigualdade social, de falta de perspectivas, de falta de interesses, evidentemente gere criminalidade. E não depois via com polícia, porque polícia não vai resolver. A verdade é essa. Até porque o policial, em sua grande maioria das vezes, ele vem do mesmo seio social daquele criminoso, daquela pessoa que ele está selecionadamente combatendo. Agora, e isso a gente vê com as UPPs. Na realidade, não é verdade a gente dizer que não há mais tráfico nas comunidades em que há UPP. Mas não há mais tráfico armado. Diferente. O tráfico continua. O que não há é a ocupação armada. Exatamente, do território. Quem controla é o Estado. Exatamente. Está lá o cara vendendo droga. Mas quem está ali dando segurança até aqui da situação ali é o policial armado. E há um outro aspecto, e com relação a isso eu posso falar muito bem, porque, eu dou aula numa faculdade e as faculdades aqui elas realizam trabalho social, todas elas, com os escritórios modelos. Né? Então, eu dou aula numa faculdade que a gente atende gratuitamente a população da Rocinha e do Vidigal. E essa é uma realidade que a gente viu, que com a ocupação da Rocinha, essas situações que você muito bem disse, que eram resolvidas pelo tráfico, houve um vácuo, na verdade. Algumas os policiais resolveram, mas outras tantas, daqueles julgamentos ali locais, não há mais quem faça aquele julgamento. Então há, inclusive nós estamos fazendo esse trabalho de ir lá nas comunidades para explicar como se faz o acesso à justiça. Como é que você tem que exercitar... Exatamente, sua cidadania. O beabá da cidadania. Olha, e tem dever, né? Não é só direito. Claro, tem que mas isso é uma prova de que a simples presença da polícia não resolve o problema. Não resolve os conflitos. Aliás, ontem eu estive no Complexo do Alemão, fui lá no negócio de doação de livros, interessantíssimo, não tinha ido lá ainda. E aí fui lá no complexo e vi uma coisa que eu achei interessante. Estava comentando com o Aragão o seguinte: aqui são várias comunidades, várias favelas. As estações correspondem às favelas, são 5 estações do teleférico, que é da Supervia, que é uma coisa paga, só para morador que anda de graça uma vez por dia, essa coisa. Mas o que me chamou a atenção mais é como é que a presença do Estado é poderosa, como é que o Estado tem poder, quando ele se dispõe a fazer a coisa, como é que os caras subiram e cimentaram aquilo tudo, asfaltaram, jardinaram, fizeram estações, fizeram sedes de UPPs, puseram um teleférico moderno, uma coisa, pô, tem gente trabalhando ali o tempo todo orientando para não ter superlotação, para ninguém sacudir aquele negócio, para andar direitinho. Por quê? Porque o Estado chegou lá e tomou conta. O tráfico não faria isso. Então, essa é a grande diferença. Esse é o grande diferencial. Quando o Estado aproveita a coisa, ele estabelece o padrão do Estado, o padrão, né, civilizatório da coisa. Aí você corrobora essa visão paternalista. Então, tem que ter a OAB nesse papel que você falou de subir lá na Rocinha, no Vidigal, que não é o caso do teleférico, para dizer para os caras, bicho, vocês não podem ficar achando bonito e agradecendo. Eu acho interessante isso, que isso é um grande tema no momento, assim, praticamente em todas as grandes cidades do mundo, que é o direito à cidade. Sim. Não é só o direito ao Estado. Sim. Quando você me descreveu agora o Morro do Alemão, eu pensei, você está me descrevendo Copacabana. Lá também tem guarda toda em todo o canto. É, exatamente. Tem polícia passando, e você não vê ninguém com uma RK, a R15, uma Não existe mais isso também no morro. Também não existe. Só a polícia, seja, lá virou uma cidade também. E são esses serviços da cidade, esse serviço da cidadania, que é o direito do cidadão, que ele não tem. Ele está há anos, primeiro durante a ditadura militar, depois durante o processo de democracia, todo mundo pensou em tudo. Eu diria que antes disso, né? Antes disso. Vem desde Getúlio. Até antes disso. Se nós formos mais fundo, desde que acabou a escravidão. Também, é isso aí. Naquele primeiro momento que acabou a escravidão, largou. E quando veio a República, quer dizer, uma coisa, acabou a escravidão num ano, no ano seguinte veio a República, e a República excluiu os negros. Exato. Quer dizer, vamos fazer a República positivista, e aí o branco tinha, o olho azul tinha mais valor mesmo, e pronto, e como tem até hoje. Então a coisa ficou difícil de você consertar. E você falou certo. Ficaram os negros lá nas favelas, nesses bairros, e depois chegaram nordestinos, que também são meio negros, a maioria, e depois chegaram cearenses, e depois chegaram todos os negros. Chegou os negros de todas as cores. Do Brasil inteiro, tudo, isso aí foi bom. Os negros de todas as cores, até gaúcho. Chegou até os gaúchos, para a favela do Rio de Janeiro. Ou seja, todo mundo chegou aqui na condição de negro. Entrou na cidade como condição. Qual o teu passe? Ah, eu sou negro, posso morar na favela. Podia ter olhos azuis, não tem problema, porque favela é o único lugar no Brasil que não tem discriminação contra ninguém. É verdade. Até porque nasce de canudos, né? É incrível. Nasce de canudos. Vem lá de canudos, que é um lugar, uma utopia. O Brasil miscigenado, o Brasil sem racismo, é dentro de favela, querido. Qualquer um que chega lá com seu bornal, com seu saquinho e fala, pô, precisa aqui de um puxadinho, ele vai arranjar em qualquer favela, ele já vem nesse aprendizado. Então é esse pessoal daí que está procurando hoje em dia o direito à cidade. Agora, esse direito à cidade vai acontecer ou não vai acontecer? Eu, por exemplo, hoje de manhã cedo estava escrevendo um texto para o meu blog sobre o quilombo do Sacopan. Hoje na Lagoa, de noite ou amanhã, e também em Copacabana, e no Brasil inteiro vai ter uma festa incrível. Todo mundo vai sambar, todo mundo vai dançar, todo mundo vai se divertir no Brasil inteiro durante o Natal, depois de ir à missa, depois de ir para o candomblé, sei lá, o que cada um que fizer, vai se divertir. Agora, o quilombo do Sacopan, ali na Lagoa, ao lado de uma festa que vai ter 1 milhão de pessoas em volta da Lagoa, eles não podem nem tocar um radinho, porque estão proibidos pela justiça da cidade cantarem até em festa de aniversário. Essa questão do Sacopan é o mesmo caminho. É. Isso aí é legal. Os caras continuam tendo André, duas que é, leis. Esse que é advogado e da OAB, é dessa coisa, é dessa área aí, né, André? É, como é que pode isso? Quer dizer, um desembargador que mora do lado do Sacopã, que é uma comunidade quilombola, que já tem mais de 40 anos ali naquele local, é, mais do que o desembargador naquele prédio onde ele mora, que não tem esse tempo todo, mas o cara está ali, ele vai e exerce o seu direito como desembargador de justiça e aciona o aparato do Estado em defesa do interesse pessoal dele. Não vou nem entrar na questão de se é legítimo ou não, mas o interesse pessoal dele não é o interesse da coletividade. Ele está indo na defesa, ele não quer o barulho desses pretos aqui que ficam aqui nesse morro. Entendeu? E aí proíbe. Proíbe pagode de dia, proíbe chorinho, proíbe reunião social, proíbe. Aí a gente volta ao início do século passado, quando era proibido tudo para o negro. Né? Tocar violão, jogar capoeira. Sim. Mas, Golo, olha só, essa situação com os quilombolas, ela não é diferente, na minha opinião, da proibição dos bailes funk. Ela não é diferente disso. Quer dizer, o baile funk, a música funk, quando é numa casa noturna da Zona Sul ou da Barra da Tijuca, ela pode. Mas o baile funk, quando é na favela, não pode, porque é perigoso, porque tem tráfico, não era essa a alegação? Então o problema é do baile funk. A verdade é a gente exerce todos os dias, a gente enquanto sociedade, essa seletividade dos direitos de cidadania. Os direitos não são para todos, a cidadania não é para todos. É, você começou o discurso dizendo isso, exatamente. Exatamente, então é essa que é a questão. E evidentemente, aqui a gente tem uma situação... talvez ainda mais perversa, é de quem tem acesso ao poder. Quem faz o pedido, né? Quem pede, quem decide. É essa que é a grande realidade. Ele dá entrada, esse magistrado, ele dá entrada na queixa enquanto cidadão. Sim, enquanto, mas quem vai julgar são seus colegas. Enquanto desembargador, ele julga. Também. Pois é, igual aquele xerife de filme americano, que você chega na cidade, né, para o carro, o cara, aí aparece um sujeito, aí te multa, aí você tá preso, aí você vai pra delegacia, chega na delegacia, tá lá o cara, o mesmo cara sentado, te aguardando. Aí logo depois você sai daquela delegacia pra pegar 2 meses de cadeia, chega lá na cadeia, tá o mesmo cara pra te prender. É isso que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Olha só. Com o quilômetro do Sacopã. Mas não é só no Rio de Janeiro, não. É só para que as pessoas fiquem um pouquinho mais alarmadas. Tá pior ainda? Pô, cara, você não quer que eu volte? Eu estou querendo voltar para o Brasil. Para que as pessoas fiquem só um pouquinho mais alarmadas. Teoricamente era um programa retrospectivo. Tranquilo, né? É uma retrospectiva sombria, hein? Só para que as pessoas fiquem um pouquinho mais alarmadas. Por isso que eu digo, Dica, que a gente tem, ao longo do ano, sinais de final do mundo. Eu falei, comecei dizendo isso. A legislação brasileira, a legislação do processo criminal, do processo penal brasileira, ela ainda tem, sobretudo em toda a fase de investigação, que a gente chama de inquérito policial, resquícios de um sistema que a gente chama de sistema inquisitivo, que é exatamente isso. Que historicamente era um sistema em que o juiz, ele te investigava, ele te acusava, ele te defendia, ele julgava. Uma coisa esquizofrênica. Uma coisa esquizofrênica que se admitia, inclusive, é tortura. Esquizofrênico não é prático, né? Exatamente. Absolutamente pragmático. E que se admitia... É barato, né? Exatamente. É barato, né? E que se admitia, inclusive, agora não se admite legalmente, né? Mas muita gente aceita. A tortura. Então, a gente ainda tem isso. Não era isso. Se admite legalmente? Não, nunca se admitiu legalmente a tortura no Brasil. Embora ela sempre tenha sido praticada desde 1500. Pelo sistema inquisitivo, ela é admissível. Não, mas o sistema inquisitivo... Não, admissível como? É legítimo você torturar? Legítimo. Como é que legítimo. O cara chega na frente do juiz e diz que confessou porque foi torturado e o juiz tem que aceitar? Porque era o próprio juiz que conduzia essa investigação. É não, isso que eu estou dizendo. O sistema inquisitivo. Hoje, não, isso hoje não. Assim, né? Sim, hoje não. Hoje ele tem resquícios do sistema inquisitivo. Hoje nós temos resquícios que é na fase de inquérito policial, que não admite. Agora, mas a tortura já foi legal aqui, André? Já se no sistema inquisitivo, que é o sistema medieval, antes. Não, medieval é outra história. O Brasil já é do 1500 para cá. Sim, mas os resquícios deles a gente encontra. Não, eu acho que a pergunta melhor para o pessoal jurista é o seguinte. Quando é que a tortura passou a ser proibida no Brasil? Quando é que passou a ser reconhecida, né? Para ser proibida. Porque durante o período todo da escravidão ela era permitida. Não, até 1888. Vocês estão esquecendo da Inquisição, da Santa Inquisição. Não, mas isso é um país religioso. Isso aí é, eu sei. Não, a gente é Igreja Católica, bicho. Não, a Igreja Católica admitia tortura e a Igreja dominava o Estado. Então é uma coisa diferente. Quando o Estado é republicano, ele não é mais da Igreja Católica. Ele é um Estado republicano, ele não tem, ele é um Estado laico. Aí você não pode mais admitir a tortura. Aí, como diz o Romão, quer dizer, a tortura, ela passou a ser considerada crime quando a classe média foi torturada. Exatamente. Porque na delegacia de polícia sempre houve tortura. Mas quando, na ditadura militar, os meninos da classe média foram presos, torturados, assassinados nos porões da ditadura, aí surgiram os porões da ditadura, os anos de chumbo, essa conversa toda. Olha, que eu me lembro muito bem quando criança... Os caras sempre apanharam. O pai apanhou, a avó apanhou. Eu me lembro muito bem quando criança, lá no Fonseca, lá em Niterói, que cada vez que a polícia chegava para pegar alguém, primeiro ele levava uma escovada na frente de todo mundo. É verdade. Dá um sacode nele. Dá um sacode nele. Dava porrada mesmo, na boa, aí, né? Na, ficar literalmente, para ficar esperto. Tal. Como no tempo da ditadura, a primeira coisa que fazia quando prendia o cara na rua era tirar a roupa do cara. Exatamente. Tira a roupa do cara antes de agora, botar no camurão. Olha só, e a ditadura me pegou, ou seja, eu peguei a ditadura com 11 anos de idade. Até então só vi isso acontecer com preto. Com a ditadura andando, eu já com 68, 69, já estava com meus 15, 16, 17. Aí já comecei a ver branco dançar também. Até então estava acostumado no morro que eu morava, na favela, eu estava acostumado a todo mundo lá. O pau comia. É isso mesmo. Eu com 12 anos foi a primeira vez que alguém tocou a mão na minha área genital. Foi a primeira vez na minha vida. Eu fiquei. Eu parei. Não. Eu falei assim. Não entendi, tá perguntando se gostou. Eu fiquei parado. Não, eu fiquei parado, tocou na minha área de genital e ficou lá mais ou menos 2 minutos. Pra mim foi 30 só, minutos, é pra mim foi uma hora tocando ali, sabe? Eu de short, no meio de um campo de futebol, e o cara lá tocando pra ver se tinha arma. Com aquele short na época que a gente não usava cueca. Essa é a minha experiência de garoto e aquele shortinho, preto, né? Nesse país. Bola. Sabe, aquele de pano, né? Inclusive era um novo, era aquele double face, que era um barato, a gente não precisava lavar logo, a gente podia tocar. Era o maior barato, rapaz. Mas é verdade, o senhor está falando da verdade. Então você veja só. Aí, quando eu estou na faculdade, aí eu vejo que também os branquinhos estavam começando a dançar. Por razões outras. E era engraçado nessa época lá, em 72, em Niterói. Eu já ia perguntar que ano tem. Em Niterói, né? Em 72. Aí eu via que a rapaziada que vinha do Rio, da esquerda, de não sei o quê, pá, todo aquele barato, tudo com aqueles nomes incríveis, que eu já sabia que eram nomes de donos de escravos, de filhos, de descendentes de donos de escravos, né? Porque é tudo nome, barões, apas e não sei o quê, aqueles nomes maravilhosos, também estavam começando a dançar e não sabiam andar na rua. Eles não sabiam se comportar com os homens. Código, né? Eles não sabiam. Eles falavam, porra, como é que tu não dança, cara? Tu fez tanta coisa, tu não dança. Claro que eu conheço os caras. Eu já sei como é que é. Eu conheço os caras, eu sinto o cheiro desse matador, cara. Eu sinto um cheiro de torturador. Tem cheiro. É verdade. Agora, eles não sabiam disso. Vem cá, vamos sair dessa área dos traumas antes que a gente entre na psicologia aplicada. Não, mas aqui eu queria falar uma coisinha. Faz favor de falar logo. Eu diria que no governo do Getúlio, é claro que eu não vivi, mas a coisa da tortura, claro, né? Sim, mas a questão da tortura, ela era ampla, geral e restrita também. E não tinha essa de ser preto, branco, amarelo. Não, mas era política também. E até a gente esquece, inclusive, que o chefe de segurança do Getúlio era negro. Pois é, mas e mandou torturar muita gente? Peraí, agora deixa eu falar. Lá vem conversa do Minholi. Peraí, fala. Houve muita coisa nesse sentido, inclusive nós tivemos o que gerou até a Comuna Prestes, né, a Coluna Prestes, que foi a tomada de São Paulo, que gerou um bombardeamento da cidade de São Paulo, que gerou uma série de atitudes preventivas, torturadoras, atitudes autoritárias, meio ditatoriais. Nós tínhamos, inclusive, ninguém lembra disso, quer dizer, poucas pessoas comentam isso, mas havia um campo de concentração, se não me engano, em Manaus, onde o governo do Arthur Bernardes mandava as pessoas. E olha, o que morreu de negro nessa época, não está no gibi, e morreu muito branco também. Claro, só ser contra o governo da Arthur Bernat, que era um governo extremamente ditatorial. Claro. Então a história do Brasil tem essas lacunas. A gente volta a falar daquela questão do acachapamento histórico. Sim. A ditadura foi uma coisa muito importante para nós, para nossa geração. É. Nós crescemos. Essa última ditadura. Nós ainda somos aquelas pessoas que vivenciaram a ditadura no Brasil, mas é um costume brasileiro. E seus alunos não. Esses, então, não têm a menor noção do que aconteceu. E você fala, os caras nem entendem. Não, eles têm uma noção de ficção científica. Para eles, a diferença entre 1984, o romance, uhum. Admirável Mundo Novo, o romance, Laranja Mecânica e a ditadura da década de 70, não tem muita diferença. Não, os caras acham que Big Brother é aquele programa. Eles vêm querer me ensinar como foi. Uhum. A ditadura nos anos 70, isso é muito engraçado. Não, meu pai me conta que era não sei o quê, meu amigo, eu tava lá. Mas é interessante que você falou aí o seguinte, assim, para dar uma fechada no assunto, já que tem mais coisa na retrospectiva, mas para sair do porão, é o seguinte, eu, por exemplo, trabalho no transo movimento negro, estou no movimento negro, sou ativista do movimento negro, desde que me conheço como político, e reconheço que a tortura é praticada de negro contra negro. Claro. Direto. Aqui é policial. E agora, a grande diferença, o grande refinamento de um Geisel, que catolicamente, ele textualmente ele dizia que acreditava na tortura como elemento purificador da pessoa humana. Eles sofisticaram a um ponto de ensinar não só aquele brutamonte, entre aspas, negro, que era o cara que dava o pau, que escovava, que delegado não bota a mão. Delegado branquinho não botava a mão. Não precisava botar a mão. Aí, manda lá pro negão, era assim que dizia. Manda lá pro negão. Eles sofisticaram de uma tal forma o sistema de violência e tortura durante o período da ditadura, que hoje nós temos toda uma estrutura, até de bandidagem, no país. Isso é verdade. No é. País. Organizada por esses ex-milico. É verdade. Agora, tem o seguinte, não, nós chegamos ao nível de sofisticação que tem tortura com anestesia. Agora, o fato aqui é o seguinte, saindo dos porões definitivamente, saindo definitivamente dos porões da ditadura, vamos a um fato deste ano, que foi o julgamento do Mensalão. Então, nós tivemos um episódio inédito na história do Brasil, que foi esse julgamento. Não é o Mensalão não é inédito na história do Brasil, sempre houve, essa prática sempre existiu. O que houve foi a prisão, a criminalização e chegar ao Supremo Tribunal Federal o julgamento dessas pessoas, acompanhado como uma novela pela nação brasileira. E é a condenação, mas a não prisão, André, dessas pessoas que foram condenadas no Supremo Tribunal Federal. Aí caberia, o Procurador-Geral pediu a prisão imediata dos condenados, e aí cabia ao Joaquim Barbosa, como presidente do Supremo Tribunal Federal, acatar ou não e dizer por que não. E ele recusou o pedido de prisão imediata com base num julgamento em 2009, no qual ele tinha sido voto vencido quando ele votou pela prisão da pessoa que estava em julgamento ali, no caso que estava em tela ali no Supremo. E que, se eu não me engano, era o Pimenta Neves, eu tenho a impressão de que era. Em que cabia recurso, então o sujeito não podia ser preso ainda, mesmo condenado no Supremo. E aí ele usou esse argumento e disse, olha, há dois, três anos, quatro anos atrás, vocês decidiram assim. Então eu estou seguindo apenas o que o pleno do tribunal decidiu alguns anos atrás e manteve todo mundo fora da cadeia. Agora, como é que a sociedade recebeu isso de uma forma tão... Porque vinha endeusando o Joaquim Barbosa, ele já aparecia vestido de Batman, né? E aí, rapaz, ele... O que é, no mínimo, um contrassenso, né? Também. De novo, justiceiro, né? Não, branco, magnata e vigilante, né? Quer dizer, magnata tudo errado. Como mordomo, né? Magnata como mordomo, inglês. Inglês. Aí, aí a sociedade ficou meio perdida nesse negócio. E como era a véspera de Natal, o negócio foi, vamos arrumar a árvore, vamos fazer o Jingle Bell aqui, mas vamos pensar nisso depois. Estou para pensar nisso aí. Como é que vai ser? Bom, Golo, essa pergunta realmente é muito interessante, porque essa situação é uma situação bastante curiosa e bastante ilustrativa. Porque dentro de tudo que a gente estava conversando, a nossa sociedade, ela precisa de heróis. Não sei, sinceramente, isso não cabe a mim, não sei responder por quê. De líderes e de heróis. E a grande opinião pública, ela parte de uma ideia pré-concebida, como eu já disse algumas vezes, na minha opinião, equivocada, de que cadeia vai resolver alguma coisa, né? Então, se formou essa ideia de que, nesse país, que é uma ideia real, né? Cadeia para negro, favelado e pobre, que é a verdade, aquilo que a gente começou dizendo no início do programa, que o direito penal ele é seletivo, né? A fiscalização é seletiva, a atuação da polícia é seletiva para atender uma determinada parcela da população, e se partiu então de uma ideia de que socialmente, de justiça social, seria melhor que se, ao invés de se reduzir as hipóteses de prisão, se aumentasse, mas para todo mundo. Vamos democratizar, socializar a prisão. Então se criou essa grande, esse grande, diria eu, até fanatismo em torno desse julgamento, com a ideia de que agora acabou a impunidade, que agora rico, político, branco vai para cadeia. É a mesma fantasia de agora acabou o tráfico, exatamente. É um sonho de utopia, né? Exatamente. Exatamente, é uma fantasia. E aí o que aconteceu? Essa fantasia, ela assumiu contornos, na minha opinião, até caricatos, justamente porque o relator do julgamento do Mensalão era um ministro negro, um homem que vem de uma origem pobre, um homem que tem realmente uma formação acadêmica muito elevada, não foi advogado de partido, não foi amigo de ninguém, está ali por seus próprios méritos, goste ou não dele. Eu, pessoalmente, na minha área de atuação, discordo de muito do que o ministro Joaquim Barbosa decide, mas há que se respeitar. Muito bem, então ficou aquela ideia, nossa, finalmente precisou um ministro negro que veio de uma camada mais pobre da população, que ascendeu por sua própria qualidade, para finalmente acabar com a impunidade e prender esses brancos corruptos e ladrões. Basicamente isso. Só que isso é uma ilusão. Claro. Isso é uma ilusão. E aí, quando ele assumiu a presidência do tribunal e foi decidir a questão da prisão imediata, ele tomou uma decisão corretíssima do ponto de vista jurídico. Ele não respeitou uma decisão de 4 anos atrás, ele respeitou a Constituição brasileira. Pois é. Que garante a todos que foi só sejam baseado 4 anos atrás. Exatamente. Que só sejam tratados como culpados após uma decisão definitiva. Porque antes da decisão definitiva, como diziam os mais cultos, o jogo só termina quando acaba. Antes, antes de uma decisão definitiva, o indivíduo pode ser absolvido, pode ser prescrição, pode ser corrigir aquela distorção. E nada paga. E a sociedade precisa compreender isso. Nada paga uma condenação de um inocente. Nada paga, ainda que a sociedade acredite. Embora que ninguém... as cadeias estejam cheias deles. Cheias deles. Nós temos o quinto maior contingente carcerário do mundo. Mas, Meio milhão de presos. Mas, então, agora, como é que fica a sociedade que durante tanto tempo endeusou, fazendo campanhas nas redes sociais, ele é o Batman, ele para o Joaquim Barbosa para presidente, e agora que ele assumiu a presidência, que na ideia da população, né, o cargo máximo do Supremo Tribunal Federal, ele tem a faca e o queijo na mão, ele faz uma dessa com a gente? É verdade. E aí, quer dizer, na verdade, isso eu achei muito interessante essa decisão, porque eu quero ver, tenho curiosidade de ver como é que a sociedade vai digerir. Eu também fico muito curioso, porque é muito interessante. Nós somos um país realmente que eu adoro. Eu acho porque. Que para pensar esse país, você tem que vivenciar, acho que umas 5 vezes. Tem que ter uma pluralidade mental, né? Vivenciar umas 5 vezes. Porque aqui é um país em que racista torce por Obama. É uma coisa incrível. Aliás, eu queria falar sobre os Estados Unidos também. Vocês perceberam que é meio que mudando um pouco mais... Não, vai lá. Este ano foi um ano atípico nos Estados Unidos. Nós tivemos 2 chacinas... Um cinema e uma numa escola. Né? Eu não me recordo de um ano em que isso é um fenômeno comum nos Estados Unidos, né? Até a gente já. Mas é relativamente comum, você tem razão. Mas agora, não me lembro de um ano que tenha acontecido 2. Nem é um fenômeno anual. É. Às vezes você passa 5 anos sem acontecer nada. Quando vem uma você vê Columbine, aí depois tem outro negócio, mais 2 anos, 3 anos agora, depois. Ninguém tá fazendo. Eu não vi, pelo menos na imprensa, nenhuma relação. O que está acontecendo este ano? O que aconteceu neste ano para ter 2 chacinas de impacto. O Obama foi reeleito. Só se for, eu fico pensando se não é isso. As políticas implementadas pelo Obama nos quatro anos. Seguindo tua linha de pensamento, mas não querendo viajar na maionese aqui no nosso programa de retrospectiva, mas eu creio que tem alguma relação também. Tem alguma relação. Até porque é algo assim que eu escrevi um texto sobre isso, muito rápido, muito profundo e muito sentido, quando há um tempo atrás um rapaz negro foi morto com 16 anos lá nos Estados Unidos e o nosso presidente mundial. Eu gostei do nosso Obama. Ele falou pelo nosso presidente ficou... mundial Obama, né? Porque na Europa nós fizemos uma campanha por Obama intensa. Foi um negócio incrível. Sim, vamos lá. E ele chega e vai na televisão e fala o seguinte: se esse garoto, se eu tivesse um filho, ele teria essa idade, que é a idade de uma filha mais velha. Ele seria meu filho. Ele teria a cara do meu filho. É, isso aí. Eu acho essa empatia, essa relação. Do igual, é o papo do igual, eu acho interessante. Eu ainda não ouvi falar, nem o Lula nunca falou sobre um assassinato no meio da rua. Nunca nenhum presidente do Brasil falou sobre morte de esquadrão. Nunca ninguém falou assim de uma coisa que comova a população. Você não tem presidente do Brasil falando. O Romão. Ou seja, peraí, só um detalhe: as pessoas estão acima. É esse papo do Batman. As pessoas ficam acima quando assumem a questão do poder. Não só as pessoas ficam acima, mas todo mundo espera que eles fiquem acima. Eles já não são mais pessoas humanas. Pois é, isso aí humanas. é uma relação diferente da sociedade com seus representantes. E voltando ao papo dos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu creio que o desespero de muita gente, pelo fato de, pela segunda vez, mais um negro, o mesmo negro entrar, isso provocou um desespero muito grande em muita gente no Brasil. Feito está provocando aqui com reitores de universidade, com o fato das cotas. Feito está provocando com intelectuais brancos brasileiros que estão pirando, estão precisando de psicanalista, porque estão tendo que enfrentar agora doutores pretos, doutores índios. Ele já não pode mais cantar de galo. Ou seja, existe um processo muito grave. Você já está disseminando, você já está fomentando, entendeu? Você já está fomentando uma luta racial aqui dentro. Não. Finalmente vamos sair dessa vida. Academia. Vamos sair dessa vida, que aí não vai. Eu quero que para vocês, para encerrar o programa, nós estamos caminhando já para o final aqui, eu quero que cada um faça um. O que foi mais importante para si, em termos pessoais, em termos profissionais, como quiser. O que foi mais importante em 2012 e o que espera que aconteça que seria mais importante em 2013? Começando com o Otávio Aragão. Bom, dinheiro. O que eu espero que venha é dinheiro, mas vamos lá. Eu acho que este ano eu tive uma sedimentação de carreira dentro da própria universidade, dentro da pesquisa. Lancei, na virada de 2011 para 2012, lancei alguns álbuns, lancei alguns livros. Entrei finalmente no mercado que eu queria muito, que era o mercado de histórias em quadrinhos. Um deles está aqui na minha mão. Para acabar na quarta-feira, que é presente do Otávio Aragão. Para sortear aqui para os ouvintes. Vamos sortear para todos os ouvintes. Eu já sei quem vai ganhar, inclusive. E, bom, para o ano que vem tem mais lançamentos editoriais. Estou com pelo menos 3 projetos diferentes. Tanto tem o meu segundo romance, que já está escalonado aí para ser publicado. Já tem pressão da editora. E... bom, eu espero que sejam mais e mais e mais publicações e mais livros por aí. Legal. André, o que você espera, o que você ressalta em 2012 e o que você espera em 2013? Eu acho que, como eu disse, 2012 foi um ano, do ponto de vista nas questões jurídicas, no que diz respeito à segurança pública, eu acho que nós estamos ainda rateando muito. E acho que 2013, enfim, a tendência é que a gente ainda patine muito. Mas a minha expectativa é que num plano mais amplo, a gente continue, ainda que com muita dificuldade, a aumentar as conquistas sociais, a diminuir as desigualdades, porque quem sabe algum dia a gente consiga compreender que é só com redução de desigualdades que a gente reduz criminalidade, e não com aumento de polícia, nem bala, nem tiro, nem nada disso. Isso é meu desejo, não sei se é minha expectativa, mas é meu desejo. Wishful thinking, como diz você. Aí. Muito bem. Marcos Romão. Olha, meu querido, eu vou ser rápido. Eu tive algumas felicidades esse ano. Uma delas foi o fato de eu ter passado no concurso para sociólogo do Estado do Rio de Janeiro, de Direitos Humanos. Claro que eu estou aguardando ainda, por isso eu voltei para o Brasil. Minha filha está até aqui no programa nos filmando. E estou voltando, passei no concurso para um lugar que eu fui demitido politicamente em 1986, quando já havia acabado a ditadura. E um outro grande prazer que eu tive também aqui no Brasil esse ano foi o fato de ter assistido, de ter participado, de ter mobilizado, de ter me mexido de 24 horas e ter conseguido que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovasse a lei do... Qual é o nome do... Eliomar... Eliomar Coelho, a lei que dizia que diz que o quilombo do Sacopã é uma área de interesse cultural do município do Rio de Janeiro. Foi uma votação exemplar para o país. E a outra coisa foi que talvez por esse resultado, o Quilombo do Sacopã e o projeto que nós temos lá, que eu tenho lá junto com o pessoal do Sacopã, que é de fazer uma rádio e TV chamada aqui Geral, ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. E isso daí é um parabéns a todos os quilombolas do Brasil terem feito essa conquista, porque eu creio que os quilombos são um símbolo de uma vontade de ser de cidadão de todo brasileiro. Eu considero todo brasileiro um quilombola, todo brasileiro que luta pela cidadania um quilombola, e é esse o meu desejo para o ano que vem, que todo mundo se sinta um pouco quilombola e lute pela sua cidadania. Legal, isso aí. Pô, falou bonito, hein, Romão? Você vai ser candidato também, não? Quem sabe, né? Bom, eu quero mandar um abraço especial... Estou pensando, primeiro Supremo. Vou dar um abraço especial para o Ney Sérgio, que está ligado aí, acompanhando o programa, e mandou um cumprimento para todos, elogiando o debate, e deseja um bom fim de ano para todo mundo aqui, para você também, Ney Sérgio. E o tema livre vai ficando por aqui. Como é que ele dizia aquele cara? Disse, Papai Noel, você não entendeu nada. No ano passado, na minha cartinha, eu pedi que eu tivesse menos peso e ganhasse mais dinheiro, não é isso? Mais ganhasse... Aumento na conta e redução no corpo. Redução no peso. No peso, né? E aí inverteu. Mandou o contrário. Então, esse é um desejo geral, né? Mas eu acho que é legal. Essa é a luta, como o Romão falou, o André também, o Otávio. Nós estamos num processo de permanente construção e esse espaço aqui é um espaço também em construção. Vocês são testemunhas disso aí, que nós estamos aqui como uma plataforma aberta para o debate cidadão, o debate na rede pública de rádio aqui e televisão. Acho que você vai gostar de ver isso, porque ela se passa no... É isso aí, galera. Então, o tema livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia para vocês todos, um ótimo fim de ano. É 2013 cheio de saúde, paz e felicidade. E o Tema Livre volta amanhã às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.